No ar, Estúdio Condá, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Quatorze minutos faltam para as 9 horas da manhã, esta é a hora brasileira de verão. Muito bom dia aos nossos ouvintes espalhados na região norte e noroeste do Rio Grande do Sul, no extremo oeste, no grande oeste, médio oeste catarinense, sudoeste do Paraná, enfim, mais de 400 municípios ligados na M610 Super Condá, uma emissora interestadual. E bom dia a você que interage conosco por este mundão afora através da internet. Está começando o Estúdio Condá, direção geral do Dr. Alfredo Lang, a supervisão da jornalista Raquel Lang, a produção da Rose Cibusque, a central técnica com Neymar Vieira, a apresentação Pedro Viana, e nós desejando a todos uma boa sintonia. Programa de hoje promete. Fiquem atentos e ligadinhos. E quem quiser, se é óbvio, faz parte da democracia, poderá, tanto pelo WhatsApp, como também aqui pelo nosso e-mail, pela internet, questionar, perguntar ao nosso entrevistado de hoje, no último bloco do programa. É muito importante a participação de você, ouvinte, trazendo as suas críticas, que fazem parte da democracia, os seus elogios e aí por diante. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro do ano de 2015, estamos aí com 21 graus de temperatura. Por enquanto, temos tempo bom na região. Timidamente, o Astro Rei botou sua cara hoje cedo, mas olha, a previsão da Epagre Serã não é das melhores. Previsão, de acordo com a meteorologia, é que vamos ter calor hoje e volta a chuva, né? Previsão que até sexta-feira tenhamos esta condição de tempo instável e temperaturas altas, e até dias, talvez amanhã e sexta, abafados. Aí o calor vai lá em cima e, obviamente, umidade alta, a chuva bate por aqui. Eu quero já iniciar o programa, porque esse programa, como eu disse, promete hoje, trazendo então o nosso convidado de hoje, que é o vereador Kleber Secon, professor, vereador do Partido dos Trabalhadores, está conosco no programa. Vereador Kleber Secon, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Estúdio Condá. Bom dia, Pedro Viana, bom dia família da Super Condá, nosso assessor que acompanha na manhã de hoje, Benete, todos os ouvintes do nosso município, de região também, que acompanha sempre o Estúdio Condá, sempre informações na política, na economia, enfim, todos os temas aqui sempre se aborda de maior importância. Um mandato nosso sempre construído na coletividade, na visita às comunidades, na fiscalização e, acima de tudo, no compromisso, na luta com quem mais precisa, tanto na saúde, na educação, inclusive uma das nossas bandeiras que nós sempre temos no mandato e há poucos dias na Câmara de Vereadores, na semana passada, nós tivemos uma rejeição, inclusive, de uma audiência pública para tratar exatamente do tema da educação lá na grande região da IFAP, que era no Engenho Brown, que foi derrubado, inclusive uma escola que está indo agora para a municipalização. E já quero começar a tratar desse tema no programa, onde que nós estamos, inclusive, pedindo uma escola do Estado, da rede estadual, que é a última escola, Pedro Viana, naquela grande região da IFAP, foi construído na época do Amin. Depois de lá para cá, nunca mais se construiu uma escola de educação básica e teve investimentos lá. Então, nós estamos pedindo uma nova escola de ensino básico para agregar todo o ensino médio lá. Só tem o Tancredo Neves, que hoje era na UNOESC, antiga UNOESC, que é hoje UNO Chapecó, inclusive na época eu era acadêmico. E agora nós estamos pleiteando nesse lado da Atílio Fontana, ou seja, à direita daqui para lá, para que possa ser construída uma nova escola. E na contramão, o município vem no processo de municipalização da escola, aqui já no Engenho Brown, aqui no final da São Pedro, à direita do Engenho Brown, fazendo o processo de municipalização. Essa questão, deixa eu aproveitar, porque quando eu estava de prefeito no Rio Grande, Kleber, também passei por situações idênticas. Agora, há de se perguntar o seguinte, aí uma questão que nós vamos abrindo já o nosso programa de hoje com a tua presença, falando numa área que tu conhece como professor, que é a área de educação. Justamente bateu na tecla que eu tinha já colocado aqui no meu release com a abertura do programa. A questão é a seguinte, fica uma dúvida aí, a gente tem, é bom esclarecer, isso eu tenho certeza que você conhece bem o habitat teu, esse da educação. A municipalização, o município quer ou o Estado está colocando goela abaixo, como se diz aí? O que acontece? Nós estamos desde 2004, 2005 contra esse processo de municipalização. Inclusive, Joinville foi um dos pioneiros. Ah, e na época lá, o Carlito Mertz já havia feito o processo de municipalização e constatou-se, de fato, que para o município, que é o ente que menor fica a fatia dos impostos, sim, da arrecadação, e você, enquanto gestor, na época, sabe muito bem disso, na contramão desse processo. Então, vamos pegar os dados. Vamos pegar 2002, nós tínhamos 9 milhões que vinha para Chapecó. O valor custo-aluno ano, na época, não tem aqui o dado, mas 2015, hoje vem 55 milhões para o município. Nós temos em torno aí de 20 mil alunos. Nós tivemos um avanço no índice de investimento pelo Fundeb, porque nós tínhamos o Fundeb e agora nós temos o Fundeb, todo o ensino básico. Com o processo de municipalização, e olha só, nós temos a escola do Jacó Guise, que eu estou falando aqui desse processo de municipalização, tem 264 alunos. Hoje, oscila em torno de 1 milhão ano. Hoje ela é estadual, né? Para se clarear bem. Né? É estadual e o município está absorvendo. E a população é bom que ouça e que possa perguntar, que possa tirar suas dúvidas, inclusive a própria comunidade do Engenho Brown. Hoje, uma escola que tem em torno de 1 milhão de reais é o gasto com a folha dos professores que lá estão, serventes, a limpeza, enfim, o material de expediente. Nesse processo, 264 alunos, chega hoje em torno de 650, 680 milhões, ou mil reais, ou seja, não chega a 1 milhão, que é o valor, o custo. Então vai ficar com déficit em torno de 300 a 400 mil reais por ano. Então, com 300 ou 400 mil reais, daria para sustentar as outras escolas ou abrir as creches. A mobília aí do Carolina... Quem vai ter que suportar que está... isso são os cofres do município. É o município, então vai assumir a folha de pagamento dos professores, ou seja, vai contratar a CTs, porque, inclusive, olha o que está no Estatuto do Magistério do município, que inclusive nós precisamos mudar a lei, e esse vereador está debruçado, porque para ter vaga real no concurso público, ou quando abrir uma creche, e no caso aqui o Jacó Guiz vai ser municipalizado, a vaga precisa ficar 3 anos para se tornar vaga real. No nosso entendimento, abriu uma creche, um centro de educação infantil, a vaga já existe, portanto já pode fazer o concurso público. Da mesma forma, agora, os professores da rede pública estadual vão ser remanejados, vão ser relocados em outros espaços. Então tem professores lá há mais de 30 anos que estão naquele educandário, que vão ser jogados para outros espaços. E o município assume os professores, a questão da merenda, que inclusive depois quero colocar também esse processo da merenda escolar, que inclusive tem ação civil pública, que a secretária vai ter que se explicar e o ex-prefeito João Rodrigues também precisam explicar à sociedade chapecoense e devolver os 8 milhões do desvio da merenda escolar. E isso nós estamos cobrando, que o município não consegue dar conta das creches, de abrir os centros de educação infantil, e vai assumir uma outra escola que já está funcionando, que já está em andamento, que inclusive é uma escola muito bonita, bem preservada, com projetos maravilhosos. Então, nós avaliamos que esse processo não deve ocorrer de municipalização. Em que estágio ele está agora, Kleber? Olha, recebemos, através de um requerimento nosso, de nossa autoria, veio a resposta na semana passada, que está em processo de municipalização. A secretária de Educação do município, Astrid Toso, mandou para o Legislativo essa resposta. Não veio ainda do secretário Eduardo de Champs para o Legislativo a resposta também do requerimento. Foi um requerimento para o governo do estado e outro para o município. Então, está em processo. Eu acredito que dá para, enquanto comunidade, nós continuar fazendo a luta, apesar de que a raposa entrou no galinheiro. Eu disse, usei a semana passada essa expressão. É um espaço do estado, e o que está em jogo lá? E os ouvintes, é bom acompanhar. Tem um vereador que passou pela Câmara, fez um loteamento ao lado, né? E não deixou área institucional. Ficou... Dá para dizer o nome do vereador ou você quer se omitir? Olha, nós, foi na época o Lunardi. Passou pela Legislativa, fizeram lá, autorizaram o loteamento de Jardins Lunardi e não ficou área institucional, tá? Houve uma outra troca lá que não vem ao caso trazer aqui, mas cadê o espaço institucional para construir? Aconteceu uma permuta, então, no caso, creche. Kleber. Isso. E a creche não, ou seja, o espaço para construir aquela creche que hoje é comunitária, não se fez. Portanto, hoje tem 8 mil metros quadrados, mais de 8 mil metros quadrados, se pegar todo o Engenho Brown, que é o espaço público, mas é do Estado de Santa Catarina. Por que é que é o mesmo governo que está aí, é do PSD, por que o governo do estado, o Colombo, não doa esses terrenos para o município construir a creche, construir ginásio de esporte, construir inclusive os salões? É uma área estadual. É uma área estadual, são 22 terrenos no total da área de 8 mil metros quadrados. Não está sendo usada para nada. Para nada, ali atrás da escola, né? Inclusive estamos cobrando ginásio para essa escola já há muito tempo, assim como o SAIC, o Antônio Morandini, o São Francisco ali do seminário, enfim, todas as escolas, Marechal Borma, Linha Campinas, enfim, todas as escolas que estão sem ginásio, nós precisamos que o aluno tenha um espaço coberto, porque hoje a questão da intempérie está aí essa semana toda quase com chuva, você mesmo na previsão já coloca isso, os alunos não têm espaço, então isso nós estamos cobrando. E quando passa para o município, o processo de municipalização, o município quer os terrenos. Vem só o ônus nessa municipalização ou tem o bônus junto, hein, do estado para o município e, se fosse o caso, vice-versa? Olha, também. Quando se quer, e quando eu falei da questão da raposa dentro do galinheiro, sim, é que nós passamos por o processo das rematrículas no estado. Estamos passando pelas matrículas agora no final desse mês. Quando acontece lá agora a matrícula já da rede municipal dentro da escola, ainda é um espaço da rede estadual, o município já está lá fazendo as matrículas, já está ocorrendo, já foi feito na semana passada. Então, é não respeitar o processo. Os professores, os alunos não foram consultados, por isso nós continuaremos fazendo essa luta para que a escola Jacó Guise permaneça sendo da rede estadual e que o município, junto com o seu governador, que é do mesmo partido, busque a área institucional, uma permuta ou uma doação para o município daqueles terrenos que estão logo atrás da escola, junto àquele aglomerado de terrenos que são 8 mil metros. Então, esse é um apelo que faço aqui nos microfones da Super Condar, para que lideranças políticas da base do governo que hoje tem em Chapecó o seu domicílio eleitoral, possa ter esse compromisso de buscar junto ao governador dois, três ou cinco terrenos, enfim, para que ocorra a construção dessa nova creche. Quero ser parceiro na construção, porque com certeza quando se faz um abaixo-assinado dizendo que vai ter creche, todo mundo vai assinar. Agora, teve vereadores que foi lá e disse que ia ter uma creche onde está a escola. Olha só, lá no Herbert de Souza, lá no Alta Floresta, se fechou o nono ano, se fechou o oitavo ano e esse ano iria fechar o sétimo ano para subir a educação infantil. Ou seja, coloca os adolescentes fazer um trajeto até o Zanrosso, até o próprio Colato, onde tem hoje a escola Tancredo Neves. Então ele vai gradativamente subindo a educação infantil, vai eliminando as séries finais do ensino fundamental. Para nós, isso é uma afronta à educação. Tem que construir salas, tem que ampliar, tem que construir mais escolas, e não é reduzir. E quando está colocando a creche ali, é no mínimo é fazer com que os nono ano, oitavo anos, logo subsequente, nos próximos anos, a comunidade vai acompanhar. Se não construir a creche, e quero estar fiscalizando para que seja construído de fato, aquele abaixinário precisa funcionar de fato, precisa permanecer lá até o nono ano, com qualidade da forma que está. Então, quero continuar acompanhando aquela discussão. Então, por isso, na educação, nós temos esse compromisso. Fiz também, no legislativo, não recebi, de fato, um apoio, infelizmente, por questões de vícios de origem nos projetos. Nós estamos, inclusive, engessados para fazer algumas leis, no caso da merenda escolar. Este vereador pediu no mínimo 50% da merenda escolar da agricultura familiar. Hoje a lei... É 30% hoje? 2009 é 30%. Tá? Onde nós deveríamos valorizar muito mais a agricultura familiar. E é uma empresa que vem de São Paulo, presta serviço na rede municipal, na rede estadual, que é a NutriPlus, que está envolvida, inclusive, no processo da ação civil pública pelo Ministério Público feito, e agora precisa responder também, porque nós estamos acompanhando, já fizemos denúncias ao Ministério Público. Na rede estadual, nós queríamos já fazer essa mudança. Esse vereador também fez o pedido para que a NutriPlus rompesse o contrato, ou a Secretaria, melhor, de Educação do município, rompesse o contrato com a NutriPlus, porque uma empresa de fora que vem para cá, serve a alimentação, que vem, inclusive... Mas já produtos... faz alguns anos que está aí essa empresa, né? Com certeza. Nós estamos, inclusive, no município desde 2004, 2005, e na rede estadual também, vem desde a época do do Luiz Henrique, que hoje em memória, né? Que fizeram, inclusive, o Paulo Bauer, na época era secretário de Educação, trouxe para dentro da rede essa empresa. Nós tínhamos a verba descentralizada, onde, eu lembro muito bem, quando eu trabalhava no Druziano Sartori, nós íamos comprar na frente do mercado, tinha dois mercados. Uma semana comprava de um mercado, outra semana comprava do outro mercado, o dinheiro fica ali no bairro. 50% nesse seu pensamento aí, teria produção nesse... tranquilamente produção para abastecer Está aí as feiras livres, que hoje cresce cada vez mais, a população compra direto lá do feirante, que vende seu produto nos bairros, lá no centro, no calçadão, enfim, hoje tem produção, incentiva o jovem a permanecer no campo. Está aí a nossa universidade, inclusive, com agronomia, toda ela voltada à agroecologia, e por isso poderia fazer a sucessão do homem do campo, o jovem poder ir lá para a universidade estudar, ir lá para a agricultura, produzir dentro da agroecologia, dentro da tecnologia, e fornecer um alimento saudável para os nossos alunos. Quando eu estava no sindicato, eu fiz a denúncia. Se servia um fundo do prato com achocolatado, ou a gelatina para o aluno que fica o dia todo. A gelatina é até saudável, ajuda a emagrecer, mas agora, para aquele aluno que fica o dia todo, ele se servir gelatina, ele não vai ter uma substância, como diz o pai, com feijão e arroz, enfim, com alimento que, Kleber, de fato, eu preciso interromper um pouquinho. Nós vamos dar sequência a essa área da educação. Eu quero falar também contigo sobre a questão do plano de carreira do Estado, que está aí. Ontem tivemos lá uma sessão tumultuada, e aí por diante nós vamos então a um intervalo comercial. Mas está na linha conosco aqui, antes do intervalo, o Ricardo Lunardi, né? Está aí, esse espaço é um espaço democrático, e a gente vai abrir então, porque foi tocado o nome do Lunardi aqui. Vamos então, 9:03, Ricardo Lunardi, ex-vereador, empresário, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes. Eu estou ligando, Pedro, para esclarecer aí a mentira que o vereador colocou no ar. É uma inverdade o que ele falou. Ele deveria ter mais responsabilidade quando fala das pessoas, deveria procurar ter maior conhecimento antes de falar uma coisa dessa aí na rádio. No loteamento Jardins Lunardi tem sim todas as áreas institucionais, aliás, tem já doações antecipadas, inclusive. No loteamento tem 19 mil metros e tem mais 75 mil metros já, parte já antecipado para futuros parcelamentos de solo. Além disso, nós temos que considerar que a nossa família doou, por exemplo, toda a área ali do Complexo Esportivo Verdão, cuja matrícula ainda está no nosso nome, são 50 mil metros doados ali, doado por um sentido de colaborar com a sociedade, onde temos ali o Complexo Verdão, doemos 50 mil metros na década de 70 já. Avenida Leopoldo Sander, doamos também, na época, sem ter indenização nenhuma. Quando houve a necessidade de trazer o CS Senat para Chapecó, parte da área do CS Senat também doada pela nossa família. Né? E, aliás, quando foi para instalar o CS Senat aqui, os vereadores da oposição se posicionaram contra a vinda do CS Senat. Para deixar registrado isso, se fosse por eles, hoje nós não teríamos essa belíssima estrutura que serve a toda a comunidade do entorno ali do Lajeado São José e a comunidade chapecoense como toda e a área de transportadores. Então, é uma inverdade isso que foi falado. As doações foram feitas conforme prevê a legislação, não poderia ser diferente. E como eu disse, repito, nós até doamos além do que a lei exige. Né? Nós temos ali 19 mil metros doados para a prefeitura e mais 75 mil metros em outra área já pré-estabelecida ali. Então, uma inverdade o que o vereador fala, deveria ter mais responsabilidade e respeito com as pessoas que ele cita aí. Obrigado, Pedro, pelo espaço. Bom, o Lunardi, Ricardo? Pois não. Permaneça um pouquinho aí, porque o vereador me pediu para fazer um diálogo aí com você. Fala, Kleber Secon. Bom dia, Ricardo. Inclusive, tive o prazer do Arthur, inclusive, ser nosso aluno, né? Falar com o doutor Amorim. Mas, enfim, a gente tem de fato, o conhecimento da permuta ou da cedência aí ao SESC Senat, que hoje faz um serviço para a comunidade. Mas a questão do condomínio é um condomínio fechado. Essa é a informação que nós temos. Me permita. Mas, ali não é condomínio fechado, ali é um loteamento aberto, sim, com qualquer um. O senhor está falando, está sem conhecimento. Aí está o problema. Mas a questão da creche é o que nós estamos cobrando, e isso até quero pedir aqui ao Ricardo, se ele puder também se empenhar junto ao governo municipal, para que não ocorra, de fato, o processo de municipalização, infelizmente, por uma questão dos terrenos que estão lá. Hoje dá para conciliar, sim. Dá para doar aqueles terrenos para o município construir creche. Nós vamos buscar recursos, inclusive, junto ao governo federal. Nós temos aí deputados da região, os próprios nossos deputados do Partido dos Trabalhadores, junto com o João Rodrigues, o próprio Merizio, vamos buscar recursos para construir. Agora, não precisa gerar um conflito que houve lá naquela grande região do Engenho Brau, e eu acho que o Ricardo já deve estar sabendo de todo o processo que ocorreu, simplesmente porque tem 8 mil metros que dá para construir uma, duas creches, dá para construir ginásio de esporte, dá para construir um salão comunitário para a associação de moradores, enfim, desde que se passa para o município faça essa doação. Então, talvez aqui, Ricardo, foi no intuito da questão das creches que nós estamos cobrando, porque nós não podemos ver crianças fora do espaço da creche, por não ter de fato, e aí joga numa escola particular, ou se aumenta, se rola e não aumenta o número de alunos, está aí, nós temos 20 mil alunos, desde 2002 continua o mesmo número de alunos. Eu acho que deu para esclarecer, Ricardo, eu agradeço a sua participação, você sabe muito bem, aqui a democracia impera, a imparcialidade do Estúdio Condá, agradeço você, Ricardo, pela participação, e eu acho que esse assunto a gente pode concluir. Fala, Ricardo. Não, eu só, para deixar bem claro, uma coisa é evidente que nós sempre colaboramos com a comunidade do Engenho Brown, né? Entendeu? É claro que é um objetivo comum, né? Sim. Que nós precisamos ampliar todas as situações aí de conforto para a comunidade, de serviço para a comunidade. Agora, primeiro, não é condomínio fechado, né? Ali o vereador fala as coisas como é. Não é condomínio fechado e as doações previstas em lei foram feitas, né? Não pode colocar uma coisa dessa aí. Se eu não ligo aí, passa aí, isso aí por verdade, não é, Pedro? Esse que é o problema, não pode usar desse tipo de artifício aí, me citar assim dessa forma, né? Nós colaboramos sempre com a cidade, além do que, né, a lei prevê, porque entendemos que a gente tem que colaborar, nós temos compromisso social com a cidade. Muito bem, né? Um grande abraço. Então, isso é evidente que a gente precisa e vai colaborar, né? O objetivo é comum aí com o vereador, de que a gente precisa ajudar a comunidade, tranquilo. Né? Agora, dizer que a gente não fez as doações ou que não fizemos as coisas certas, isso não é verdade. Não pode ser colocado dessa forma, porque deu a entender isso, que nós agimos aí de forma incorreta quando ele se colocou. Entende? Então é isso que eu não concordo e eu estou ligando para esclarecer isso, para não ficar isso aí como uma verdade. Então, tá? Bem, um grande abraço, Ricardo, tá, viu? Obrigado, Pedro.

Um novo mecanismo de apoio às cooperativas está em debate na Assembleia Legislativa. Os deputados analisam a criação da Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo. A ideia é que o governo catarinense execute ações de incentivo ao setor e dê assistência técnica a essas organizações. O parlamento também discute a formatação da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. A proposta prevê ações do governo do estado em parceria com municípios e sociedades civil para garantir a expansão da produção e a formação profissional, entre outras medidas. Os deputados também avaliam um projeto que cria o Cadastro Estadual da Pessoa com Deficiência. O objetivo é formar um banco de dados para dar suporte às políticas públicas voltadas para esse segmento da população. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Antes de eu conhecer o amargo da Natural Ervas, eu não tinha saúde nem vontade de viver. Há 11 meses atrás, eu lembro como se fosse hoje, um amigo me falou. Eu tô sentindo que tu não vai bem não de saúde, viu? Faça como eu, vá na farmácia e compre o amargo da Natural Ervas e tu vai ver como tua vida vai mudar pra melhor. Ouvi o conselho dele e fui direto na farmácia. Eu comprei o amargo da Natural Ervas e eu vi o quanto a minha vida melhorou. Hoje eu transpiro saúde e as pessoas vivem ao meu redor, só falando. Homem, tu tá é bom de saúde, hein? E eu falo pra eles, faça como eu. Passe a tomar o amargo da Natural Erva todos os dias que tu vai ver a tua vida melhor. Mas atenção, cuidado para não ser enganado quando for comprar o amargo. Só compre se for da Natural Ervas. Atenção, o Lojão do Real vai mudar. Segunda-feira, dia 23, a partir das 10 da manhã, o Lojão do Real estará em novo endereço, na Nereu Ramos, próximo ao restaurante Don Cine, em frente ao ponto de lotação. Visite o novo Lojão do Real e aproveite as ofertas de reinauguração. Barra de cereal Naturale, 25 gramas, 49 centavos. Copo americano, 190 ml, 79 centavos. Pó para refresco, Tim Mais, 39 centavos. Achocolatado Piraquides, 200 69 centavos. Mistura para bolo Apt 400 gramas, 1,99. Mini torta Paraty de 1,99 por 1,25. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, 1,99. Lojão do Real, a partir desta segunda-feira, dia 23, em novo endereço, na rua Nereu Ramos, em frente ao ponto de lotação. Lojão do Real e você, a parceria que deu certo. Neste Natal, todo Ford sonha em ganhar você de presente. Ranger XLT Diesel cabine dupla, a partir de 145 mil à vista, ou entrada de 78.300, mais 6 de 12.791 com taxa de 0,49% ao mês. Venha conferir no seu distribuidor Ford Esperandio em Chapecó. Respeite os limites de velocidade. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Nove horas, 17 minutos, 22 graus temperatura, tempo vai se estabilizando lentamente, à tarde previsão de chuva nesta quarta, 18 do mês de novembro de 2015. Hoje o nosso convidado aqui no programa Estúdio Condal, vereador Kleber Secon, do Partido dos Trabalhadores. Bom, ontem tivemos uma sessão conturbada na Assembleia Legislativa, eu estava assistindo à noite na TV Assembleia, alguns projetos polêmicos, Mas eu gostaria de saber do Kleber, já que é da tua área, Kleber, como professor, a questão do plano de carreira do magistério que deve baixar hoje lá na Assembleia, né? Ele é polêmico, há uma série de discussões. Que avaliação o vereador, que é professor, como eu disse, conhece, tem o seu habitat natural praticamente, e tem sobre essa questão do plano de carreira do magistério aqui em Santa Catarina? Olha, nós estamos enfrentando sérios problemas no governo do estado, e aí, por que vamos falar dessa pauta? Por entender aqui também de que a gente, enquanto professor da rede pública estadual, e ontem nós tivemos, o povo catarinense sofreu mais um golpe desse governo do Raimundo Colombo, quando aprova as agências regionais. Nós estávamos pedindo, no mínimo, a extinção de algumas SDR. Parece que Florianópolis será extinta na grande Florianópolis. Parece que sim, e que as outras são 36. Ficaria 35. Na verdade, e trocou o nome, não é isso? Trocou o nome. Eu acho que vai faltar mais tinta na caneta, porque antes era secretarias com status de secretários regionais, agora é agências, então a nomenclatura vai mudar. Espero que não façam as transposições de cargo como fizeram em outro momento, fizeram a transposição de cargos para lotar dentro das secretarias, e agora para onde que vão esses cargos? Para onde que vão essas pessoas? Inclusive nós da educação, muitos foram para a secretaria e hoje estão lotados lá, e agora como que vão ajeitar, fazer esse processo de ajeitamento? Então, não vai reduzir gastos e joga para a população que vai reduzir gastos. Teria que ter reduzido algumas espaços que hoje são locados. Olha o gasto, a gastança que tem nesse governo do estado, por isso não tem dinheiro para segurança, porque mais uma medida provisória ontem fez um afronte aos policiais militares. Vão ter que trabalhar 24 horas por 48. Olha quem está todo dia na questão da segurança da nossa comunidade, da nossa população chapecoense, a Polícia Militar, tão valorosos trabalhadores, servidores desse estado, companheiros, inclusive públicos que estão aí também trabalhando. E vão ter que se colocar nessa jornada de 24 por 48. Então, em condições subhumanas, jornadas excessivas, para o governo dizer que vai poupar dinheiro com eles também. Então, são medidas provisórias que fazem uma afronte. E nós estamos muito preocupados na área da educação, porque ontem era para ter sido aprovado o Plano Estadual da Educação, provavelmente hoje vai para a pauta, e que trata sobre o financiamento, que versa sobre a questão da escola ou da educação básica nesse estado de Santa Catarina, para que depois o plano de carreira possa ser votado. Então, votado o Plano Estadual de Educação, o nosso plano essa semana, eu acredito que vai ficar para outra semana, mas não passa desse ano, o plano de carreira do Magistério Público Catarinense, que estava em outro momento, estava um pouco melhor, os 13% ele não reajustou aos professores e enrolou, concedeu para uma parte da categoria 13 mil servidores, e a outra parte, mais de 50 mil servidores ficaram sem receber os 13% de reajuste. Por isso que os professores foram para a greve esse ano, mas a categoria tem um compromisso, vai encerrar o ano com a normalidade do processo do ano letivo, mas esse governo não teve o compromisso com a educação, mostrou ontem que não tem o compromisso com a segurança, não tem um compromisso com a população das regiões, porque transformou as SDRs em agências regionais. Então, quer dizer, um governo que pouco está aí com a população, porque ganhou fácil as eleições aí no estado de Santa Catarina, ainda no primeiro turno. Então, nós estamos preocupados com o que virá no ano que vem, 2016, com o Magistério Público, com a segurança, enfim, porque ele está governando através de medidas provisórias. Foram duas ontem, nós já tivemos no processo de gestão democrática a eleição de diretores, que vai ocorrer na semana que vem através de decreto. E nós estamos pedindo a lei, que inclusive está lá da Luciana Carminati, a deputada, que passe a tramitar a lei e que nós possamos ter, de fato, um processo verdadeiro de eleição de diretores nas escolas. Então, são essas políticas estaduais que refletem aqui no poder municipal, ou seja, aqui no nosso município. E por isso nós estamos aqui sendo solidários com a segurança pública, com os policiais, há também os da civil, mas os professores em especial, que logo amanhã, hoje, amanhã, enfim, vai ser aprovado o plano estadual e logo em seguida o plano estadual. Então nós estamos vigilantes na Assembleia, o governo Trattori tem a maioria, são 36 da base do governo, 35. Nós temos aí ontem, inclusive, se demonstrou nas votações, uma foi 4 votos contrários, o resto foi esmagador nessa questão da medida provisória da segurança pública. Então, o governo não dialoga com a sociedade, não dialoga com os sindicatos, com as categorias e passa de roldão. Bom, vamos falar do teu trabalho, Kleber. A gente tratou vários assuntos, você criou uma polêmica, isso é bom, porque o espaço, como eu falei, quero reiterar aqui, é democrático e tem a imparcialidade do rádio jornalismo da Supercondá. A gente sabe de cada vereador tem a sua missão, tem os seus projetos, tem os seus pedidos, tem as suas solicitações. O que pode destacar o vereador Kleber Secon dentro do seu dia a dia da Câmara? Eu acho que uma das questões é nós precisamos resolver, e aqui eu quero, se o Ricardo Ronaldes ainda estiver ouvindo, que ele possa também fazer essa conversa com o prefeito municipal. Nós queremos resolver essa semana que vem, o mais tardar na semana que vem, esse processo do Engenho Brau, porque ficou um imbróglio lá. Então nós precisamos resolver isso, contra esse processo de municipalização, e que de fato nós possamos atender a comunidade. Nós estamos acompanhando, estamos denunciando, estamos fiscalizando, porque esse é o nosso papel, o abandono que está a nossa cidade. Primeira questão, e talvez nós fazer um resgate da IFAP. Nós tivemos uma feira cancelada porque dizia que a crise estava aí. Nós acompanhamos agora, essa semana, inclusive estava a capa dos jornais que circulam em Chapecó e região, a feira de São Lourenço do Oeste, que foi um sucesso. Todos os outros municípios fizeram feira. E o nosso município cancelou a nossa grande IFAP, uma feira nacional e mundial, que consegue divulgar o nosso município. Talvez porque ainda os da outra, a comissão organizadora da outra feira, ainda estão com os bens bloqueados, e que deu só R$14 mil de lucro naquela feira, 10 dias de feira, e que deu só R$14 mil de lucro. É bom resgatar isso, a população precisa lembrar isso, e que hoje não foi feito. E na semana passada, aliás, final de semana, o parque da IFAP estava lá, o Leonardo fez uma grande feira para as crianças, né? Um espaço bonito que estava lá, pelo menos alguém está usando. Se o município não tem feito a feira, os outros empreendedores, visionários do nosso município conseguem olhar aquele espaço e poder usar de fato. Nós estamos acompanhando as ruas, o tapete preto, cadê o asfalto do nosso município? E agora, eles estão no processo de reorganização e diz que o ano que vem vão começar. O ano que vem a população, nós não podemos ter memória curta. Nós estamos 3 anos acompanhando sem fazer pavimentação asfáltica. Fizeram 34 trechos que foi objeto da CPI do asfalto que nós fizemos. As únicas ruas que fizeram. De lá para cá não foi feito mais nenhuma. E a partir de agora querem começar a fazer o asfalto. A IFAP foram lá anunciar, a IFAP 100%, que teria todas as ruas pavimentadas, nas quais também a educação, a segurança, está lá fechada a delegacia, não está funcionando, enfim, não estão conseguindo dar conta das nossas ruas. O interior, eu fui essa semana para o interior, a região da Água Amarela, São Rafael, São Vendelino, está abandonada. Está abandonada, está lá a grande região do Trevo, a Colônia Sela, nós visitamos, está abandonada. Nós precisamos voltar a recuperar essas ruas, as que estão de chão. No seminário aqui nós visitamos também, recupera do interior, precisa patrolar, precisa ficar as máquinas lá no distrito do Marechal Borno. Precisa ter as máquinas, as superintendências, para que de fato possa atender o interior também. Então, as unidades de saúde, nós estamos acompanhando, inclusive foi uma luta nossa, do Marechal Borma, ampliação. Nós estamos cobrando agora que de fato entregue o mais rápido possível. É claro que nós estávamos precisando do último repasse do Ministério da Saúde, já conversamos com a secretária, e é o processo de ampliação daquela unidade de saúde. Cobramos que o medicamento fique lá, mas não, nós precisamos agilizar os processos de exames, de raio-x, porque pessoas, e a gente na visita semana passada, nós acompanhávamos pessoas desde o mês 3 com um procedimento de ultrassom, de raio-x, porque às vezes quando faz o diagnóstico de uma doença grave, não tem mais como fazer o processo de recuperação rápida, e a saúde precisa ser... Ah, e esse município, na eleição, o governo municipal garantiu que teria prioridade à saúde e hoje não está sendo de fato. Então, por isso, nós estamos cobrando agilidade nos procedimentos de urgência e emergência, aí que a população cobre lá na unidade de saúde, cobra da secretária, cobra do gestor público, do prefeito, para que o procedimento seja o mais rápido possível para poder tratar. Então, é um compromisso que nós temos lá com o Distrito Marechal Borma, naquela ampliação, que foi uma luta nossa, do Santo Antônio, a unidade, que inclusive agora vem uma emenda para fazer a construção do novo, da nova unidade de saúde, que vai ser junto ao CTG Índio Condá, lá naquela área verde, no Santo Antônio, aí queremos o mais rápido possível para conseguir desafogar essa região do Santo Antônio, onde pega parte do Palmital, que inclusive essa semana o pessoal do Palmital, na visita que nós tivemos aí na região, cobrava por que o Palmital, um dos bairros mais antigos, não tem unidade de saúde. Nós já fizemos o pedido, inclusive o vereador da base do governo já está também com essa pauta, e eles precisam se deslocar um coletivo para o Universitário, um para o Quedas e outro para o Santo Antônio. Que talvez essa unidade do Santo Antônio poderá ficar mais próximo do Palmital, que é... Atender os dois bairros. Também, mas eu acho que cada região, cada bairro precisa ser atendido na sua comunidade. Nós precisamos melhorar, com certeza, o atendimento nas creches. Daí, agora nós vamos peregrinar, e eu já ontem conversava com a família lá do Pinheirinho, que já vão ter que fazer a peregrinação de pousar, vão na sexta já para a fila para conseguir vaga para o seu filho no ano que vem. Nós precisamos entregar as creches que hoje tem. A Dom José Gomes, lá no Universitário, precisa ser entregue à comunidade. 99,9% já está pronta. Aliás, a obra só precisa... E já está com o mobiliário, vereador Cleber? Essa questão que o Carolina ficou um tempo sem a mobília, e 100 mil reais era o valor da mobília. Por que é que a gestão, a pasta da secretaria, que tem milhões no orçamento, inclusive a lei orçamentária para o ano que vem está no Legislativo, nós vamos apreciar na próxima semana, está nas comissões, e que uma pasta que fica, junto com a saúde, fica quase com 50% do orçamento do município. A educação com 25% e a saúde 15%. Aí eles têm dito que gastam mais dos 25% e mais dos 15%. Portanto, chega a 50% do orçamento nessa pasta e não consegue comprar mobília para tocar. A mobília é um bônus que o governo federal dá na questão das creches construídas com um recurso do governo federal, que é o Pró-Infância, que esse governo federal tem nos ajudado, tem mandado recursos para Chapecó. São 5 novas creches que já foram entregues, 2 delas, e que outras nós precisamos agora cobrar para que o ano letivo de 2016 possam essas crianças que hoje não estão tendo acesso e permanência nas creches, possam ter acesso e os pais poderem trabalhar, poder também fazer através da sua profissão, transformar as suas vidas, e obviamente a criança está no processo de ensino-aprendizagem nas escolas. Por isso estamos cobrando junto a isso o concurso público, eu já falei antes. Vereador Kleber, eu vou ter que fazer uma pausa, depois a gente dá continuidade. Nós estamos falando com o vereador Kleber Secon, do Partido dos Trabalhadores, sobre a questão dos seus trabalhos na atuação legislativa. 9:31, um intervalo comercial, e já demos continuidade ao Estúdio Condá. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Natal chegando, a Ufana preparando, Papai Noel comprando, o presente encontrando e na Ufana economizando. Confira! Jogos de cortinas prontas a R$29,90. Tapetes de Natal a R$14,90. Tapetes bem-vindo a R$8,90. Colchas em patchwork de casal com porta-travesseiros a R$89,90. Travesseiro com fibra siliconada, puro sonho a R$12,90. Camisetas masculinas a R$9,90. Conjuntos em malha infantil a R$9,90. Sutiã do Loren a R$16,90. Bermudas em tactel masculinas a R$9,90. Fronhas avulsas a R$3,90. Ufana, lugar para comprar muito, mas muito mais barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Eu já não aguento mais os juros altos do cartão. Ficar devendo, pagar o mínimo, não, não, não. Sorte que o Sicoob tem a solução. O Sicoob Card tem os menores juros e vantagens de montão. Aos juros altos, não, não, não. Junte sua voz à nossa. Faça já seu Sicoob Card, o cartão de crédito do Sicoob. Badalote Materiais de Construção. Neste final de ano, renove o piso da sua casa com a super oferta da Badalote Materiais de Construção. Pisos a partir de R$8,90 ao metro. Badalote Materiais de Construção. Financia suas compras em até 10 vezes no cartão Visa ou Mastercard. Na Rua São Pedro, fone 3322-2932. Início ao fim da obra, Badalote. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Rádio Super Conda AM 610. Jornalismo levado a sério. 9 horas mais 35 minutos, estamos acompanhando a movimentação no trânsito aqui de Chapecó e um acidente de trânsito está sendo orientado agora pela Guarda Municipal de Trânsito na esquina da Fernando Machado com a Rua Uruguai, centro de Chapecó. Tem um cruzamento por ali com semáforos, inclusive, só que acontece, por volta de 9 horas da manhã, um condutor de uma F4000 acabou perdendo o controle depois de perder os freios ali naquele cruzamento. Ele passou a lombada, descia a Fernando Machado, sentido centro, quando acabou perdendo o freio e acabou tentando desviar por ali, acabou batendo na sequência em um caminhão que subia Fernando Machado, bateu na lateral traseira e logo após bater na lateral traseira deste veículo, ele acabou perdendo o controle e batendo no muro de um laboratório que tem por ali, laboratório médico naquela região. Apesar do susto, apesar do impacto e dos danos materiais nos dois veículos, também no muro desse laboratório, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, foi até o local, inclusive, mas acabou não fazendo nenhum atendimento porque ninguém estava ferido. Só o condutor, claro, este homem é aposentado de 65 anos, acabou ficando muito nervoso com toda a situação. Segundo ele, em toda a sua vida, nunca viveu uma situação como essa. O Corpo de Bombeiros chegou até a ser acionado, como falei, a Polícia Militar está neste momento fazendo o registro do acidente de trânsito agora, né, acidente de trânsito, e também a Guarda Municipal orienta o trânsito, a Guarda de Trânsito, o Departamento orienta o trânsito, porque os veículos ainda estão sobre a via para quem vai para essa região, quem puder também desviar o trânsito na Fernando Machado, esquina com a Rua Uruguai, é um fluxo bastante movimentado aí nesta região central de Chapecó, evite passar por essa região, evite aí fazer este cruzamento, porque tem muitas complicações nesse momento. O pessoal está atendendo a ocorrência, mas apesar do susto, então, dessa batida envolvendo essa F4000 e um caminhão, e também depois seguida de uma batida no muro de um laboratório, ninguém ficou ferido, tudo certo por ali, a ocorrência que está sendo registrada agora pela Polícia Militar no acidente de trânsito por volta de 9 horas da manhã desta quarta-feira, movimentando o trânsito. Para quem pega a região, para quem vai para a nossa, as principais vias da cidade, muito cuidado e muita atenção, principalmente neste trecho, então, com a Fernando Machado, esquina com a Rua Uruguai. Com as informações do trânsito para a Rádio Super Condá, repórter Júnior Espíndola. Você está ouvindo a ZYJ746 Super Honda M610 Chapecó, Santa Catarina. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Natal antecipado Nery Calçados. Compre calçados para toda a família e comece a pagar só depois do carnaval. Vem pra cá. Nery Calçados tem um par perfeito. Ao lado do Banco do Brasil, bem no centro de Chapecó. Visite Chapecó e fique mais um dia. Sua melhor opção de hospedagem é o Hotel Lang Palace. Máximo conforto e completa estrutura de lazer. Piscina, sauna, academia e restaurante. Visite o site www.langhotel.com.br e faça sua reserva. Hotel Lang Palace. Valores especiais para fins de semana. 3361-6868. O futuro é definido pelas escolhas que a gente faz. Quando você decide investir numa escola particular, o seu filho passa a ter mais do que um ensino de qualidade superior. Ele ganha um futuro melhor. Porque a educação é um investimento com retorno garantido. E a escola particular é uma questão de excelência. Aproveite que as matrículas estão abertas e matricule seus filhos. Sinep, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Blitz Total Schumann, os melhores preços do mercado. Estofado 3 e 2 lugares revestido em suede amassado. Caiu de 1.499 por 999. Conjunto box de casal só 399 na hora. Lavadora Brastemp 11 quilos com 6 inox. Caiu muito de 1.499 por 1.199. E o lançamento, fritadeira digital sem óleo por R$ 399. Mas é só nesta quarta e quinta. Blitz Total Schumann. Vem pra cá, realiza. Neste Natal, todo Ford sonha em ganhar você de presente. Ranger XLT Diesel cabine dupla, a partir de 145 mil à vista, ou entrada de 78.300, mais 6 de 12.791 com taxa de 0,49% ao mês. Venha conferir no seu distribuidor Ford Esperandil em Chapecó. Respeite os limites de velocidade. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Dezenove para as 10 da manhã, 22 graus, temperatura, estúdio Condá, quarta-feira, 18 de novembro, vereadora Kleber Secondo, Partido dos Trabalhadores. A gente vai dar continuidade, Kleber, tive que fazer um intervalo para os nossos comerciais, em relação às suas ações lá na Câmara. Nós Estamos nesse processo de fiscalização, inclusive temos o processo das indicações, requerimentos, que a base do governo, inclusive as indicações, é a consenso de aprovar, mas quando a gente pede, de fato, quando falava no bloco anterior da melhoria das estradas, o tapa-buraco, vamos colocar a usina a funcionar, vamos voltar a trabalhar, de fato, para atender a população, às vezes bate e não volta, ou seja, até a base do governo, vereadores fazendo requerimento, pedindo para que as indicações sejam atendidas, para que a população possa, de fato, ser atendida. Quando falei das estradas do interior, precisa melhorar, as creches precisam abrir, a saúde precisa avançar. E nós estamos nesse processo de fiscalização, inclusive com o dinheiro público. Nós estamos, inclusive, acompanhando o processo, ação civil pública, feita pelo Ministério Público, que está na segunda vara de Chapecó, por improbidade administrativa, são constatadas, é uma denúncia que o vereador, na época, Marcelino Chiarello, em memória, grande lutador, que está fazendo agora, nesse mês, 4 anos da sua morte, do assassinato do vereador Marcelino, no dia 28 agora, então nos próximos dias nós estaremos trazendo a memória desse grande guerreiro, lutador, que fez a denúncia na época, que estava ocorrendo desvio na merenda escolar do nosso município, onde houve um superfaturamento em torno de 7,9 milhões, ou seja, quase 8 milhões na merenda escolar. O vício na licitação já estava dado, 2 empresas só se colocaram no certame licitatório, inclusive em alguns cardápios só deu 1 centavo a diferença do preço da merenda escolar. Ao invés de servir a merenda individualizada, se serve no cardápio, portanto, inclusive depoimento de gestores, da própria nutricionista da empresa, de que a secretaria mandava o cardápio e esse cardápio era pedido, inclusive, com 50% a mais, na verdade, a merenda não chegava. Ou seja, se em escolas com 500 do interior, nós temos aí 4 ou 5 escolas com 500 refeições, era 750 refeições. Então, se comprovou isso, e aí o ex-prefeito, deputado federal João Rodrigues, faz todo o ataque ao Partido dos Trabalhadores, ao PT. É esse Partido dos Trabalhadores que manda, inclusive é recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é dinheiro do governo federal, do FNDE, é recurso do governo, do PT, que vem para Chapecó, e ele faz esse desvio junto com a secretária. Não é esse vereador que está dizendo, é o Ministério Público Federal, através da ação civil pública, que está tramitando e que precisa devolver esse dinheiro. E aí, esses dias, o procurador, alguém da prefeitura já disse, se tiver que devolver, é a empresa que vai devolver. Então, parece que já existe um processo de diálogo com a base que está tendo, de fato, esse desvio, que houve esse desvio, porque antes era uma ação, e o prefeito pode até dizer que essa ação já foi concluída, o Ministério Público, aliás, o Supremo Tribunal Federal já deu o ganho de causa, era uma ação civil pública penal. Agora é uma como crime. Como crime, agora é uma ação pública civil, onde que, de fato, o fato certo, o superfaturamento da merenda escolar, imagine as crianças, 20 mil alunos do nosso município sendo usado para fazer o processo de desvio da merenda escolar. Então, estamos acompanhando, estamos fazendo essa denúncia, trazendo novamente aquilo que o Ministério Público Federal diz, que houve superfaturamento, que houve vício na licitação, que houve, de fato, 50% a mais se pedia para servir na merenda escolar. Então, na merenda escolar, um fato certo, que o vereador Marcelino Chiarello, na época, fez a denúncia, e que nós continuamos dizendo, rompe o contrato com essa empresa NutriPlus, porque não é possível, aditivo de contrato. Se fez aditivo de contrato, ou seja, não se rompeu o contrato, como se dizia no processo licitatório, e continua a mesma empresa no fornecimento da merenda escolar. Pedimos o afastamento da secretária de Educação, Astrid Toso, porque ela está envolvida também nesse processo. O nome do ex-prefeito, João Rodrigues, da secretária e mais 2 servidores, e a empresa NutriPlus, estão no rol dessa ação civil pública feita pelo Ministério Público Federal. Esse mesmo Ministério Público Federal, nós fizemos lá na escola, na aldeia Condá, uma denúncia ao Ministério Público Federal que a escola precisa ser entregue à aldeia Condá. E o Ministério Público Federal fez um TAC junto ao secretário de Estado. Conhecido Termo de Ajuste de Conduta. Termo de Ajuste de Conduta, com o secretário de Educação do Estado e também do FNDE. Então, esse mesmo Ministério Público constata de que foram 8 milhões desviados dos cofres públicos na merenda escolar. Então, nós, com que moral esse cidadão vem para esses microfones e sempre ataca o Partido dos Trabalhadores, que é que trouxe recurso da merenda escolar, que tem trazido na merenda escolar, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que inclusive nós estamos na legislação 2009, se diz 30%, nós cobramos inclusive até 100%, porque a legislação diz no mínimo 30% da agricultura familiar, portanto pode chegar a 100%. Então, nós estamos cobrando que esse recurso de fato permaneça em Chapecó, ou que outra empresa, por isso pedimos o rompimento com a NutriPlus também, e os vereadores do Partido dos Trabalhadores têm o compromisso de fazer com que essa administração ou que os responsáveis devolvam os cofres públicos, os 8 milhões, porque não é possível dizer uma coisa e na prática fazem outra, como tem ocorrido. E volto a dizer, o Ministério Público Federal que está com essa ação civil pública, e eu acredito que agora com certeza vão perder os direitos políticos. Esse é o pedido do Ministério Público. Dá para se ter uma ideia em que estágio está esse processo? Vocês estão acompanhando? Estamos acompanhando, a parte jurídica do partido está acompanhando. Nós, como infelizmente todo o processo judiciário, às vezes, por isso que nós precisamos às vezes resolver na política, porque quando nós judicializamos é moroso, se demora, então, mas a população precisa, nas urnas, precisa dar resposta às pessoas que de fato têm um desvio de conduta, e aqui tem essa avaliação desse vereador, que aqui improbidade administrativa, precisa ser punido, colocado na geladeira, 8 anos, perder os direitos políticos, devolver o dinheiro e responder de fato o processo na justiça e de fato cumprir o que determina a lei, seja do partido que for. Quero aqui deixar bem claro que esse vereador é contra esse processo de corrupção, por isso nós precisamos investigar também aqui em Chapecó, 2010, 2011, 2012, ou seja, até 2015, porque é a mesma empresa que continua servindo a merenda para o nosso aluno lá na escola. Então não vem com essa dizer, o deputado federal e ex-prefeito, de que o Partido dos Trabalhadores tentar desqualificar as lideranças políticas que nós temos. Pega os 5 vereadores do Partido dos Trabalhadores, pega o Pedro Czai, que liberou 6 milhões e meio ano passado para o Hospital Regional, liberou mais 2 milhões agora para o Hospital Regional para comprar mobília, ou seja, 8 milhões e meio. Pega a deputada estadual Luciane Carminati, pega os 5 vereadores e colocam algo que acuse da nossa retidão, enfim, da nossa luta que nós temos feito no nosso município. Então, nós temos o compromisso aqui, no município de Chapecó, de fazer as denúncias, de esclarecer a população e, acima de tudo, a trabalhar dentro daquilo que nos cabe, que é fiscalizar e legislar no nosso município. Por isso, vamos acompanhar esse processo e, com certeza, os 8 milhões nós queremos que seja devolvido aos cofres públicos, porque 8 milhões dá para construir 6 novas creches. Dá para construir mais de 10 campos, praças esportivas que nosso município precisa, aquelas áreas institucionais que aqui esse ex-prefeito queria vender, que na época o Marcelino Chiarello fez o debate e segurou para que o município não fizesse a venda das áreas públicas institucionais. Lá no Esplanada, queremos, lá com o seu Matias, que seja aquele campo, de fato, seja revitalizado, que tenha uma praça esportiva, que nós possamos, de fato, entregar uma em cada região, uma em cada bairro, para que o município possa atender, de fato, a população. Que consiga investir nas creches, que consiga investir na saúde, que consiga ter medicamentos nas unidades de saúde, que consigamos ampliar, consigamos comprar máquinas para atender a população, colocar o britador funcionando e não fazer esse processo

Edgar, bom dia quem pensa talvez dessa forma, mas existe o processo da legislação, onde precisa ter área institucional, os 30% que a legislação permite, e que precisa, a partir daí, para construir as creches, construir as escolas, as unidades de saúde. Então, o Ricardo Lunardi esclareceu que eles fizeram antecipação da área institucional e que foi cedida para o SESC Senat ou no Verdão em outras épocas lá na década de 70. Assim como o FOLE fez lá na nossa querida Universidade Federal, que até hoje nós estamos cobrando o asfalto, que o município se comprometeu um protocolo, um compromisso na época, o João Rodrigues, porque foi uma obra do Partido dos Trabalhadores que veio para Chapecó, a nossa Universidade Federal, e não asfaltaram, não fizeram o projeto, só fizeram o trevo, e agora nem estão usando aquele trevo, porque o acesso, o prefeito de Guatambu fez o acesso do outro lado da Sanga, e o trevo se desperdiçou aí mais de R$500 mil, ou seja, o loteador visionário doou uma área institucional, antecipação de área institucional, e que hoje tem a Universidade Federal. Bom, agora o loteador vai fazer o parcelamento, vai fazer o desmembramento da área, vai lotear. Não vai ter área institucional, ou seja, vai ser uma briga, e aí que já quero, e nós estamos nesse processo, de que o município já converse com o FOLE para que se tenha uma área estratégica, para que o município possa fazer a compra, para que tenha construção de creche. Então é nesse sentido que eu cobrei e continuo cobrando. A legislação prevê área institucional para construir sim creche, construir escola, unidade de saúde, a praça, enfim, para que tenha os equipamentos públicos necessários para atender bem a população. Salvadora. Kleber, esses tiros para os lados do povo do PT é desespero? A família Lunardi, leia-se Dr. Valmor Lunardi, que foi cidadão honorário pelas minhas mãos, ajudou esta Chapecó por mais de 50 anos. Vamos ter mais respeito. O Salvador coloca aqui essa questão para o vereador Kleber Secon. Memória, o Valmor foi meu médico, inclusive, quando era professor ACT, sempre ele fazia os exames admissionais, e tenho aqui o maior respeito por essa família, inclusive, mas uma coisa é ter uma questão de pessoalização, uma coisa é do projeto, né? Nós precisamos diferenciar isso. Então, a gente colocou a posição do que nós temos no olhar da gestão pública, por isso, o município aqui precisa resolver aquela situação junto ao Engenho Brown. Então, quero aqui, Salvador, com todo reconhecimento, foi uma grande pessoa, assim, todos os que passaram na política fizeram a sua contribuição, assim como também o próprio Ricardo, que passou no Legislativo, fez os seus projetos, fez os seus requerimentos, suas indicações, enfim, passou, contribuiu para o município, enfim, nós estamos discutindo aqui um outro projeto, que não é pessoalização, não é ataque pessoal, como o João Rodrigues faz nessas tribunas, atacando o Partido dos Trabalhadores, e acredito Salvador da Rosa, acredito que é o Salvador da Rosa, né, que também já foi vereador, faz agora nesse momento atacando o Partido dos Trabalhadores, né? Nós temos uma defesa dos projetos, daquilo que está dando certo, daquilo que o Partido dos Trabalhadores fez para o nosso município, trouxe para o nosso município, Universidade Federal, Instituto Federal, unidades de saúde, as creches que estão aí, os dois restaurantes populares, um ainda na grande região da IFAB, que o município não entregou. Então, nós temos aqui algumas considerações daquilo que nós precisamos avançar no governo federal, sim. Agora não podemos, quando nós estamos discutindo agora o plano de mobilidade urbana na Câmara de Vereadores, são mais de 1.040 páginas, o Partido dos Trabalhadores, e é bom que se diga aqui, talvez perdeu as eleições porque já estava mexendo naquela época, 2004, com o trânsito do município de Chapecó. Perdemos as eleições porque nós entendíamos que o trânsito precisava mudar. Agora, 13 anos depois, vem com um plano de mobilidade urbana quase nos mesmos moldes, claro que aqui com estudo, com projeto, e aqui a legislação federal obriga que o Concidade e aí o Ministério das Cidades obriga que os municípios façam de fato os seus planos, e dentre eles está aqui o plano de mobilidade urbana, que vão mexer no trânsito, e nós já dizíamos naquela época que o trânsito precisava mudar, que precisava ter vias mais rápidas, os corredores de ônibus. Quando começamos a mexer no trânsito, perdemos as eleições, porque mesmo quem não tinha o carro naquela época, que era a época do Fernando Henrique Cardoso, que era pão e água no nosso município, nós vimos numa gestão que o Fernando Henrique não mandava recursos. Quando assume o Lula, no no final do nosso mandato, início do governo Lula, começou, mas aí, em virtude do trânsito, nós acabamos, talvez, mudando a concepção e naquilo que mexe numa coisa que você está acostumado, de fato, a chiadeira, então por isso que talvez venha esse ataque, mas isso é natural, a gente assimila, por ser de Salvador. Vamos lá então. Respondemos. Deixa eu passar da terceira para a quarta marcha agora aqui, devido ao horário. O Júlio, vereador Kleber, professor, ele usa aqui, né? Você vem na rádio falar sobre educação em Chapecó, só que não tem moral para isso, pois é professor do Colégio Bom Pastor, falta suas aulas e depois quer repor nos feriados. Minha filha é sua aluna e seguidamente me informa que você não compareceu para dar as aulas. Acho que você primeiro deveria cumprir com a sua parte e depois vem falar dos outros. Júlio. Júlio é pai de aluno, a gente respeita a posição, nós temos duas, três funções, inclusive agora há poucos dias não sou mais vice-presidente do Conselho Estratégico Social da Universidade Federal, da qual tenho orgulho, às vezes, de fazer parte daquelas reuniões que às vezes precisava me ausentar, mas que é para tua filha poder ir para uma universidade pública federal fazer medicina, poder fazer as engenharias dentro da nossa universidade federal, com muito orgulho. Esse cidadão, Kleber Seikon, fez a luta ainda em 2005, um movimento de rua, um pé na estrada, um pé na rua, para que a universidade federal se implementasse em Chapecó. Faço parte da UVESC, a União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina. Nós representamos todos os municípios, todas as associações do nosso estado na Câmara dos Vereadores, e temos agora em dezembro um congresso que nós vamos reunir mais de 500 vereadores e temos pautas significativas como as duplicações da 282, da 470, enfim, são discussões macro. Fizemos a greve 2013, fizemos, aliás, 2011, 2012, 2015, e fizemos todas as reposições. 2015, agora nós estamos, quando ele diz aí, fazer reposição nos feriados. Nós tivemos o compromisso, o governo não deixou nós fazer a reposição no contraturno, porque esse vereador tem o compromisso. Se faltou a aula, precisa aí repor. Agora, tem o compromisso com a qualidade do ensino. Sou professor há 16 anos, pode pegar a minha ficha funcional, do meu projeto pedagógico da escola, e a minha responsabilidade com a minha aula dada. Então, quero depois, inclusive, conversar com o Júlio, me colocar à disposição, e a população me conhece, os alunos me conhecem, os professores me conhecem da minha debruçar sobre a educação. Sou membro do sindicato, inclusive. Ontem era para estar em Florianópolis, acabei não indo porque tinha um compromisso aqui na rádio hoje de manhã. Tenho também, inclusive, com os alunos, agora as duas últimas aulas. Vou voltar para a escola, vou trabalhar, porque tenho compromisso. Então, quero deixar aqui a todos os ouvintes, todo o papel que nós somos, enquanto professor, enquanto vereador, enquanto ministro. Estou voltando agora, mês de fevereiro, ser ministro de Eucaristia na região do Núcleo Hortifruti Grangeiro, ministro de Eucaristia, da Palavra, e me coloco à disposição, sem dúvida nenhuma, para esclarecer os ouvintes, mas tenho um compromisso, um pé na estrada para fazer a luta, porque os governos, está aí a polícia militar. Sem dúvida nenhuma, o governo fez um afronto para que possa até ter uma greve e terá o meu apoio, porque não dá para fazer atos banalizar as profissões, como o governo vem fazendo com nós da educação. Então, por isso, fiz a greve, estou repondo, e quero me colocar à disposição para dar, inclusive, a melhor aula possível no feriado, no sábado e nos feriados, para nós concluir o ano letivo. Só tenho mais um dia para repor, mas o calendário do ano letivo está garantido, então tenho aqui o meu compromisso também. Bom, o João diz o seguinte: Kleber, você só reclama da administração. Por que não fala do tempo do PT, que mandou 8 anos e as ruas eram 90% de chão no perímetro urbano? Agora é só asfalto. Tem certeza que você é chapecoense, que morava em Chapecó nesta época? Isso irrita os ouvintes. É o João que está lhe questionando. João, tu lembra a propaganda Acelera Chapecó em 2012? Véspera das eleições para ganhar as eleições. De lá para cá não fizeram mais asfalto. PT fez o Distrito Industrial. Os empresários que estão nos ouvindo, os empreendedores. Nós aprovamos agora, o ano passado, para passar para 18 novas empresas se instalar no Distrito Industrial. Ou seja, eles estão há 13 anos e não conseguiram colocar mais empresas dentro do complexo do Distrito Industrial, que nós fizemos, o Partido dos Trabalhadores fez o Distrito Industrial. Então não dá para dizer que nós só estamos atacando, nós estamos constatando. E aquilo que se faz com recurso público, ou você acha que eu tenho que aplaudir o desvio de 8 milhões da merenda escolar? Ou você acha que eu tenho que aplaudir quando não se melhora a rua do seu bairro, a rua, o interior, ou quando não se atende? Agora, quando se encaminha, quando dá procedimentos, que inclusive na educação fizeram uma festa com os diretores agora há poucos dias, comemorando o prêmio Assiduidade, que inclusive nós derrubamos. Quando nós olhamos a questão dos ginásios, que não constrói ginásio, não constrói praça, enfim... Agora, quando se tem alguma melhora, nós constatamos, nós avaliamos. Na tribuna a gente se posiciona, elogia. Está aí, nós sempre votamos os projetos do Executivo, que é uma grande parte dos projetos vão do Executivo para o Legislativo. Nós votamos sem nenhuma demagogia naquilo que é bom para o município de Chapecó. Nós votamos, nós somos favoráveis. Agora, um governo que está aí, a cada ano que se passa, dizendo que nós fizemos o mal para Chapecó, que nós investimos em educação, investimos nas comunidades, os ginásios, as creches, as escolas, que foram as últimas. Pega 2002, só um dado. Nós tínhamos 20 mil alunos, tinha 9 milhões para educação. E, na época, Fernando Henrique não mandava recurso. Agora nós temos 2015, 55 milhões para educação. Houve um aumento no Fundeb para a educação básica e o município de Chapecó recebe. Ou seja, nós estamos fazendo essas constatações, esses diagnósticos e respondendo sim à comunidade chapecoense. Bom, vamos lá porque temos perguntas ainda para andar. O Anderson, olha, Kleber, escutei o Nemésio falar ontem aí na rádio, no programa Estúdio Condá, que quando ele era secretário da Saúde, sobraram R$800 mil do projeto para o Hospital da Criança. Ele devolveu para o Ministério da Saúde e pediu ao mesmo tempo se dava para comprar com esse dinheiro que sobrou equipamentos para o Hospital da Criança. Não devolveram o dinheiro para ele e disseram que teria que ser feita outra emenda. Ele pergunta aqui, o Anderson, para você, educadamente, é óbvio. Isto é correto que o Ministério fez, pois o dinheiro seria investido no próprio Hospital da Criança? Olha, a demagogia do Nemésio, inclusive quando o Pedro Kizai constrói um hospital público municipal, demoram-se anos para abrir o hospital, dizendo que tinha uma porta que não passava a maca. Ficaram anos. Um pedreiro, uma porta, num dia ele desfaz, se fosse esse caso, quebra, rompe a demarcação, o marcos da porta e abre. E levaram anos para entregar ao município de Chapecó o materno-infantil. Não conseguiram dar conta da administração do materno-infantil e hoje está a Associação Hospitalar Leonor Vargas, né, do Hospital Regional, fazendo o processo de cuidar do materno-infantil nessa parceria com o município. E agora o Pedro libera R$500 mil para compra de mobília, mais 8 milhões e meio para o hospital regional, junto com o materno-infantil. Ou seja, nós cuidamos bem da saúde, na época o PT fez isso. Agora, quando se diz que é bons de projetos, são projetos que não precisa... De fato, hoje tem projetos padrões, tanto no Ministério da Saúde, está aí as unidades de saúde, lá do Esplanada, lá do Belvedere, enfim, do São Cristóvão, são unidades de saúde, do Cristo Rei, aliás, são unidades de saúde que vêm prontas do governo federal, é só fazer o pedido, tendo recurso, vem. A unidade do Santo Antônio, que também vai vir nos mesmos padrões, as creches também são padrão 1, 2 e 3, ou seja, não precisa fazer um projeto aqui, é só fazer o pedido no PARES, fazer o cadastro, a necessidade, a comprovação da demanda e, portanto, vem o recurso. Então, temos essa consciência de que fizemos o único partido que fez um hospital para Chapecó foi o Partido dos Trabalhadores. E a gente está pedindo, região da IFAB, precisa um hospital. Nós estamos pedindo, fizeram ampliação lá da unidade de saúde. Hoje afogou a grande região da IFAB. Nós entregamos a UPA. há 24 horas. Foi o governo federal que fez. Aí que hoje talvez o município precisa administrar no consórcio com os outros municípios, mas está aí recursos do governo federal. Então, não venha com essas demagogias. O Nemésio, quando se coloca nessa posição, quando ele procura atacar, inclusive, o Partido dos Trabalhadores, porque naquela época ele se contrapôs, virou as costas, inclusive quando era vice-prefeito do Fritz. Inclusive hoje, não sei em qual partido ele está, porque mudam tanto. Nós não mudamos de partido. Nós temos defeitos, problemas no Partido dos Trabalhadores, nós precisamos resolver. Agora, não é trocando de partido que nós vamos resolver o problema político do nosso Brasil, do nosso estado e aqui do nosso município. O José diz o seguinte aqui, você já colocou, já respondeu outros ouvintes, eu quero só apenas registrar que ele diz, em vez de só falar mal dos outros, porque não se cria propostas de trabalho. Queremos trabalho e não fofocas. Quero emendar aqui mais uma aqui, senão o tempo já me estoura, já está estourado, aliás. O Francisco Antônio Ruschel aqui, não estaria, eu acho que na pauta do vereador Kleber Secom, mas ele pergunta, vereador Kleber, poderias me informar onde esteve o deputado federal Pedro Kizay ontem à noite, que não compareceu na sessão do Congresso Nacional? O José primeiro está falando em trabalho, você colocou a tua agenda já aqui, um pouco dela, porque o tempo não nos permite tanto. Essa questão do Francisco Antônio Ruschel é a questão do Kizay, eu não tenho conhecimento, não sei se o vereador tem. Olha, nós somos sabedores que o nosso deputado Pedro Kizay não votou no Cunha. Há um cara que tem contas na Suíça, conta nos Estados Unidos, que deveria ser caçado. E enquanto isso ele busca a cassação da presidenta Dilma, que até o momento não se constatou nenhuma irregularidade, nenhum desvio de sua conduta, e que inclusive fez a lei 2003, por isso que hoje executivos que estão envolvidos aí no Lava Jato estão presos. Nunca se viu executivos de grandes empreiteiras nesse país estar preso, porque foi ela que fez a lei em 2003 que coloca de fato o corrupto e o corruptor atrás das grades, na carne. Pessoas, inclusive do próprio partido, estão presos e estão respondendo e vão responder por isso. Então, Pedro Kizay, eu sei quem ele é, não votou no Cunha. Quando ele faz as manobras no Congresso, nas votações, rasgar às vezes o regimento daquela casa. Eu não acompanhei ontem à noite, estava numa agenda fora, cheguei 10h30 em casa. Enfim, não tenho o conhecimento, mas tenho certeza daquilo que o nosso deputado Pedro Kizay faz. Esse vereador, inclusive, vai cobrar, dizendo que não, a questão do trabalho, fiz a Semana da Família, nós comemoramos na segunda semana do mês de agosto, Semana da Família, fiz a lei que as pessoas que estão no Cadastro Único, mais de 4 mil famílias, possam acessar a Arena Condal, nosso estádio, a nossa belíssima Chapecoense, que inclusive joga essa semana com o Internacional, a preço popular, ou seja, nem R$20, com ingresso a 100, 100 e poucos, aquelas famílias de baixa renda que não têm condições de se associar ou pagar um ingresso como é agora, R$100, o Internacional. Nós fizemos para que possam acessar. Nós fizemos aqui o material escolar, no mês de janeiro, o feirão de material escolar, a população, esse vereador fez o feirão do material escolar, projeto já sancionado pelo prefeito, que nós precisamos ocupar o centro de eventos para vender o material escolar direto de fábrica para o nosso aluno, para os nossos pais poderem comprar e o aluno ter todo o material escolar a seu dispor nesse feirão. Então, esse vereador tem, são mais de 8 projetos aprovados no Legislativo, são mais de 30 projetos no total, que uns estão tramitando, outros que foram derrubados, requerimentos, são mais de 200 requerimentos, indicações, aqui não tenho todo o teor delas, mas desde a pavimentação asfáltica, desde a visita ao tapa-buraco, de uma praça, desde uma academia ao ar livre, enfim, há unidades de saúde, fiz requerimento, fui a Brasília cobrar. Agora o Conselho Municipal da Juventude está na Câmara, está tramitando. Esse vereador fez o projeto do Plano Municipal, do Conselho Municipal da Juventude, que está ligado junto à Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, e agora está tramitando. Fiz a conversa com o Chiquinho na época que ele era secretário, agora que ele está no gabinete do prefeito, está já no Legislativo para nós apreciar. e que a juventude passe a ter espaço para discutir política, política de inclusão, política social, e fizemos um diálogo com todas as juventudes, das várias igrejas, do comércio, da indústria, enfim, estamos fazendo esse debate e me coloco sempre à disposição para continuar trabalhando, com certeza, aqui nessa função de vereador e fiscalizador e de propositor, que é fazer leis em favor do município de Chapecó. Não era de Chapecó, hoje me sinto chapecoense, meu filho já nasceu aqui, está com 9 anos, tenho um amor já por essa terra, porque quando cheguei aqui, fui até o CEON, na universidade, consegui entender um pouco a história de Chapecó, e hoje, quando a gente fala de algumas críticas, não é para colocar em desmerecimento toda a nossa história, todos os prefeitos, o Destre, o Tiquim, o Ledone, enfim, o Milton Sandi, todos os outros prefeitos que na história a gente leu e que veio acompanhando nessas administrações, fizeram a sua contribuição, e eu vou passar por aqui no Legislativo, na Câmara de Vereadores, fazer a minha contribuição também. E nós temos prazo de validade, é as urnas, por isso o ano que vem é ano eleitoral. É ano de eleição. O povo que julgue a nossa ação, né? se deu certo, se está fiscalizando, vote, se não, não vote, enfim, nós temos prazo de validade. É democracia. Encerrar com o Mauro do Pinhalzinho, ele fez apenas uma colocação, até porque meu horário já se foi 7 minutos, se foi meu horário. O Mauro de Pinhalzinho, bom dia para o vereador Kleber Secon, parabéns aí, Pedro Viana, pelo programa de hoje, da Super Condá, estamos ouvindo aqui em Pinhalzinho. Ele diz, eu gostaria de informar que em Pinhalzinho, vereador Kleber Secon, o município investe mais de 90% na compra de alimentos para a merenda escolar da agricultura familiar. É um exemplo, Pinhalzinho. É o Mauro que está mandando um e-mail aqui. O Mauro, agradecer na merenda escolar, 95% da agricultura familiar, que outros municípios, Princesa agora também é o sétimo na questão do zelo, na questão social, o selo social está lá, Princesa, sétimo lugar no país, que é também administrado pelo Partido dos Trabalhadores, Pinhalzinho aqui. Agora, Pinhalzinho tem um outro exemplo que ainda nos orgulha ainda mais, que é um consórcio de usina asfáltica, que custa mais barato, estão asfaltando o interior. E aqui o município não consegue zelar pelas estradas do interior. Então é um exemplo para ser seguido. E por isso que eles têm tanto, às vezes, tanta raiva daquilo que o Partido dos Trabalhadores tem feito para muitos municípios, que tem ajudado a nação, porque não é qualquer governo que tira 40 milhões da pobreza. E isso incomoda quando todo mundo tem comida na mesa, quando todo mundo tem educação, está aqui a nossa universidade, o Instituto Federal, isso incomoda as pessoas. Quando nós temos saúde, investimento em saúde, o Pedro Kizai traz 8 milhões e meio, a Luciana Carminati ajuda a construir nesse estado e também para Chapecó traz recursos, isso incomoda os nossos opositores. Nós somos oposição, nós precisamos fazer a crítica, olhar para aquilo que nós precisaríamos melhorar, e por isso nós vamos continuar fazendo esse olhar de fiscalizador, com olhar crítico, mas responsável acima de tudo. Nós precisamos ter responsabilidade dos nossos atos, não é ser demagogo, e por isso nós vamos continuar nessa peleia. Estamos também na condição, tivemos final de semana um planejamento do Partido dos Trabalhadores, estamos à disposição também do partido, na decisão de quem vai ser o nosso candidato a prefeito municipal, num processo de aliança com o PCdoB, com o PMDB, com o PDT, agora se consolidou aqui o PSTU, o PCB, Partido Comunista do Brasil, enfim, a Solidariedade agora também, enfim, nós estamos num processo de conversação, de alianças, com certeza, o ano que vem, nós vamos apresentar uma via para esse município de Chapecó, para atender bem a população, para encaminhar de fato a saúde, porque não é possível faltar medicamentos na saúde, vereador. Não é possível faltar o atendimento à população naquilo que se refere à cultura, esporte e lazer e à segurança pública no nosso município. Por isso, a Guarda Municipal também tem o nosso apoio pela luta que eles vêm fazendo no processo de ajudar junto às instituições, junto ao patrimônio público, mas acima de tudo no zelo da segurança pública no nosso município. Vereador Kleber Secon, obrigado pela sua presença. Nosso horário ultrapassou em muito aí, mas vamos em frente. Em outra ocasião a gente vai falar política quase que exclusivamente. Obrigado, Pedro Viana, e todos os ouvintes da do Estúdio Condá, nos colocamos à disposição. Semana que vem nós temos uma semana cheia de sessão, estamos atentos a todas essas demandas e com certeza nesse processo de fiscalizador, na luta sempre e no compromisso para uma transformação da sociedade, da realidade que nos traga vida, que nos traga paz, e esse é sempre o meu lema. Nós precisamos ter uma cidade harmônica, com justiça, com paz, e quando a gente faz a crítica, é para melhorar o nosso município. Nós precisamos que o trem esteja sempre num trilho só, que tenha um caminho só. Por isso, a oposição é isso, a dialética é isso, é apontar o caminho para que o gestor, quem tem de fato a tinta na caneta, que faz a gestão pública, possa olhar e atender a comunidade. Por isso, nós insistimos na cobrança, nas denúncias das irregularidades, mas acima de tudo no zelo daquilo que é público e no atendimento à população. Um grande abraço, uma boa semana, o restante da semana, e ficamos à disposição da comunidade chapecoense, porque esse vereador é professor, é ministro, é lutador do sindicato dos professores, ou seja, tem compromisso com vários setores, porque nós somos não só de uma categoria, nós somos de todos os trabalhadores, de todos os empresários, enfim, de toda a população chapecoense, e o pessoal que está na região também nos ouvindo, sabe da nossa luta estadualizada também naquilo que se refere à educação, sempre como uma bandeira de melhoria, de investimento na garantia e permanência e acesso à universidade, que esse é o sonho desse vereador. Um bom dia a todos. Um abraço a todos também, em nome da nossa equipe, e amanhã o Estúdio Condá estará de volta. Super Condá AM610, conectada com o mundo. Acesse www.supercondá.com.br.